cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam no FM da Boa Nova. E eis que temos hoje, uma vez mais, uma estreia aqui, um disco novo e alguém de que já seguramente ouviram falar aqui também na Boa Nova e que eventualmente até já aqui nossos quase conterrâneos conhecem melhores que nós, mas já lá iremos. Estamos a falar de Filipa Sousa, com o álbum Acreditar, saiu em 18 de janeiro, sendo que, pelo menos na Boa Nova, sabem bem que há lá coisa bem melhor, é tema que já vem rodando aqui bastante no nosso FM. Portanto, este foi o pré-anunciar de um disco que é, efetivamente, enquanto nome próprio, o seu primeiro disco. Pois bem, também nos habituámos que sempre que falamos de alguém é esse que convidamos. E hoje estamos ainda a uma distância, enfim, em termos nacionais, o que mais poderia estar distante. Estamos ao para o Algarve. Portanto, antes de mais, Filipa, ainda que seja virtualmente, bem-vinda aqui ao Oliveira do Hospital. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Pois bem, estamos a falar para uma algarvia, mas eu disse há pouco que se calhar para alguns de nós aqui, enquanto oliveirenses, ou melhor ainda, serranos, aqui na Beira Serra, conhecem este nome mais que não seja, e do que andamos a investigar, eis que é uma menina que já veio aqui a São Romão arrecadar prémios. Portanto, é bem perto. Por mais que uma vez. Aí está, bem perto do Oliveira do Hospital. Daí que é a Filipa Sousa, dentre várias deambulações de Brandão Doce, que já iremos falar sobre elas, uma vez que a música entrou consigo muito cedo, ou você entrou na música bastante cedo. Eis que, enquanto jovem, esteve aqui bem perto de nós, de São Romão, para se apresentar. E é o que sabemos, pelo menos uma vez, por prémio do público, foi em primeiro lugar. Por duas vezes ganhámos o prémio do público, outra vez ficámos em primeiro votação do júri e penso que outra foi um segundo ou um terceiro prémio. Como vê, se desculpas houvesse, temos aqui mais do que uma razão para falarmos com a Filipa Sousa. Mas não, é por via deste álbum que, infelizmente, queremos saber do que anda a fazer. Mas, olha, a Filipa, então, como disse, esteve aqui neste festival jovem, não é? Que eu, sinceramente, recordo-me que existia, não sei se ainda existe. Mas, enfim, como é que uma algarvia se vem mostrar aqui junto à Serra da Estrela? Olha, foi por ocasião uma amiga minha que morava em Ceia, aliás, ela era de Ceia e veio estudar para o Algarve, conhecemos-nos cá, ela também cantava, e de facto a primeira e a segunda participação foi em conjunto com ela, e depois, pronto, depois começámos a participar individualmente, mas sim, foi através de uma pessoa daí da região. Como vê, de facto, o mundo é... Que comecei a ir aí. O mundo é muito pequeno, não é? Quem se quer conhecer, conhece. Já diziam aqui os Azeitonas, quando uma vez lhe falava sobre do gosto que eles tinham de chegar ao pé de outros músicos para cantar com eles, e eles diziam, quem se quer conhecer, conhece. Portanto, como vê, de facto, o mundo é muito pequeno e permite essas ligações. Para quem espera, cantigas prometidas sem luar nem primavera, e o frio bate à porta e desespera de um abraço. Nas contas desse amor que já não faço, abro a janela e a vida é bela para lá do muro, sem ilusões nem previsões quanto ao futuro. E dou ao mundo cada segundo em mim adormecer. Assim tão de verdade quanto a vida que já quero. Nos braços deste nome para todos aqueles que nos estão a ouvir. Há pelo menos uma questão mais mediática que permite identificar logo a Filipa Sousa. A Filipa esteve na Operação Triunfo, tendo sido uma das finalistas já em 2007, já lá vão 12 anos. E para os algarvios também ganhou a primeira grande noite de fado do Algarve em 2008. Esteve também como vencedora, uma vez mais na televisão, Festival da Canção, em 2012, com o tema Vida Minha. Portanto, há mil e uma razões para que as pessoas consigam já identificar, ainda que aqui na Rádio Boa Nova, identificar uma cara jovem e uma cara bonita, que é da Filipa. Aliás, há um gosto particular das pessoas de querer identificar-se com as pessoas em termos de cara, não é? Mas não seja, hoje também é fácil via rádio, acedem à nossa página e lá descobrem. Mas, pois bem, é que por via deste acreditar que vem a buscar também temas já gravados por outros, vem a reeditar esse tema com que ganhou o Festival da Canção. Enfim, é um primeiro disco que vai buscar quase um best-of daquilo que vem fazendo em termos musicais. Quando é que percebeu que havia necessidade de ter aqui este, como costuma dizer hoje em dia, um cartão de visita? Muitas vezes as pessoas me perguntavam, quando é que gravas, quando é que gravas? Eu sempre tive em mente, como eu cantava vários estilos de música, eu sempre achei que ao gravar, ao assumir e apresentar-me com um trabalho, eu ia ficar rotulada, por assim dizer, com aquele estilo que eu optasse por gravar. E então daí eu nunca ter optado nem logo pelo fado, nem pelo rock, nem nenhum dos outros estilos que eu cantava, não é? E sempre soube que um dia passaria pela fusão destes estilos. E em 2017 pensei que um dia acordei e disse, olha, é agora, está na hora. E pronto, e seguimos. Contactei o produtor do álbum, o Walter, ele aceitou na hora e começámos logo a trabalhar e pronto, superou em muitas minhas expectativas. Eu não tinha bem uma ideia daquilo que queria, mas ele conseguiu perceber. Sigo as ruas da cidade, velha, escura e imperfeita. Cheira a beijos de saudade numa praça que se enfeita. Há uma criança que corre, uma vizinha que espreita, e em mim só segue o desejo de chegar para te abraçar. te abraçar. Se fosses luz, amor, em luz do dia, sorriso inspirador de fantasia. Se fosses água, amor, qual água pura que mata a sede à flor na ternura. Se fosses luz, amor, a luz do dia, sorriso inspirador de fantasia. Mas entre tudo o que possas ser na vida, só quero o meu amor. Sejas vida minha. Se fosses luz, amor, ai luz do dia, sorriso inspirador de fantasia. Se fosses água, amor, qual água pura que mata a sede à flor na ternura. Se fosses luz, amor, ai luz do dia, sorriso inspirador de fantasia. Mas entre tudo que possas ser na vida, só quero o meu amor. Sejas vida minha. Engraçado que fala aqui que, de algum modo, tem vários estilos musicais de seu gosto particular. Mas hoje em dia também cada vez se fala mais na fusão dos vários estilos. Aliás, cada vez o espartilho que havia de ter que ser muito fiel a um determinado tipo musical é cada vez mais difícil. Ainda bem, cada vez mais ténues são as fronteiras entre estilos musicais. Como o seu próprio fado não viesse também dessa capacidade de se reinventar, e cada vez mais se nota hoje em dia. Não é que os antigos, como a Amália, não o tivesse já feito, mas a verdade é que cada vez mais se reinventa e se vai juntando novos estilos musicais, novos acordes também, para lançar a música. Daí que eu pergunto, agora que tem cá o disco fora e que teve um airplay muito interessante com o tema que até o pré-anunciou, de algum modo continua dividida naquilo que quer fazer, ou tem a noção que é mesmo assim que quer estar presente com o pé um pouco em todos os estilos e até, se possível, fundi-los? É assim, claro que a minha prioridade agora é este álbum, o acreditar e assumir-me dentro deste estilo. Mas pronto, isto dizer da música em Portugal não é propriamente fácil, não é? Continuo a fazer algumas outras coisas pontuais, mais pequeninas. Mas sim, vivo maioritariamente da música. Embora agora a prioridade seja este acreditar. E vai mostrando aqui e ali essa questão. Naturalmente mais fácil hoje a parte do Algarve, não é? Enfim, mas já tem muitos sítios onde se mostrar e também porque é uma questão mais cómoda, não é? Mas claro que para quem se lançou um disco e quer que ele seja divulgado para já no imediato ou no emocional, há que contemplar concertos aqui ao Livre Hospital, a Bragança, ao Porto. Neste momento, o que é que falta? Convites? Sim, neste momento, que isto é complicado trabalhar em Portugal sem termos alguém que... Primeiro, começando por não ter uma editora. Isto em termos monetários... Claro, isto do autor tem sempre esse risco. É um pouco exigente, ainda para mais com a aposta que eu fiz em termos da qualidade dos músicos que tocaram neste disco. Gravei também com uma orquestra de cordas. Podemos dizer que ficou assim, foram-se umas boas poupanças que eu fui fazendo ao longo dos anos. mas foi uma aposta que eu fiz, saiu-me do bolso. E claro que uma pessoa que queira fazer sem ter uma editora por trás não é propriamente fácil. Agora a parte da promoção, pois também apostei nisso. E agora vamos ver a parte da contratação, pois de momento estou eu a tratar tudo através do site filipasouza.com. Os contactos podem ser feitos através de lá, mas por enquanto ainda está tudo por aí. Acabou de sair, está quentinho, portanto é tudo muito em breve, claro. Mas, e falou muito bem, que vem a contratar músicos de excelência. Desde logo, permita-me falar no Bernardo Couto e no Ângela Freire, nas guitarras portuguesas, enfim, que vamos acompanhando. Então, bons discos, eles vêm participando. Mas falo das várias pessoas que convidou e como é que foi chegar ao pé deles para dizer que os gostaria de ter no seu primeiro disco? Assim, a maioria dos nomes foram sugeridos pelo Walter Rolo, o produtor, que ele já estava habituado a trabalhar com eles e pronto, ele assim que me falou nos nomes, eu disse, não mexe, ficamos com medo. Depois tive pontuações, tive algumas participações pontuais. Foi questão no caso do João Frato, que é meu amigo de infância, meu vizinho, que tocou o acordeão num dos temas, e o João Rocha, que tocou Flugel, o Feliz Corno, em dois dos temas, porque o João toca comigo já há muitos anos, e pronto, eu fiz questão que ele fizesse a participação especial no disco. Nos braços de uma paixão. Histórias de amor são sempre assim, e o futuro trouxe uma resposta. Hoje o pai do não passou ao sim, e a mãe afirma que já gosta. Do muro para a janela, manda mais o coração, e o desejo dentro dela saltou depressa ao portão. Um jantar à luz da vela e outro beijo, porque não haverá maior desejo nos braços de uma quem se estreia aqui na Boa Nova, como é o caso da Filipa, tem que passar por uma fase de desafios. E dito assim, é quase uma obrigação, mas espero que esteja disponível para eles, não é? Ora bem, e eles são três. E estes três, começamos por este. Imagina que neste convites que havia agora para concertos, vinha aqui Oliver do Hospital. Enfim, eu não vou dizer se já conhece, uma vez que esteve aqui em São Romão, presumo que pelo menos pela cidade já terá passado. E que vem aqui, temos um bom anfiteatro natural, vem trazer o seu concerto. E que nós lhe dizemos, pode trazer consigo duas bandas, enfim, dois autores nacionais. Quem é que a Filipa Sousa iria convidar? Ora, quem é que eu iria convidar? Isto é muito complicado, porque eu admiro muito, muitos cantores, muitas bandas nacionais. Mas olha, gosto muito da Marisa Liz, dos Amor Eletro. Muito bem. E pronto, eu também me revejo um pouco no estilo da Marisa, né? Também já passou um pouco por tudo, desde o fado ao rock. Enfim, uma podia ser a Marisa Liz e o António Zambujo. E o António Zambujo. Porque não. Muito bem, já aqui passaram também, enquanto no caso fazem caso tocam, apresentar os seus discos. Eu te sinto em flor, eu te sofro em mim, eu te lembro assim, partir é morrer. Não interessa nada viver mascarada, fingir que se ama de quem se quer fugir. O segundo desafio, vem uma banda da cena internacional e passando aqui a fronteira Vila Formoso, já para não dizer aí no Algarve, mas aí diz, ora bem, eu não preciso do meu concerto ter a Filipa Sousa a colaborar comigo. Pois bem, de onde gostaria que viesse um convite? Isso é complicado. Ainda é mais complicado. Ainda até espero para o terceiro. Né? Espero para o terceiro. Bem, eu gosto muito dos Bon Jovi. Então seria com o John Bon Jovi que gostaria. Bon muito bem. Com o John Bon Jovi que estaria aqui. Muito bem. We working in our factories, all those jobs went overseas. O terceiro. Vai haver um disco de tributo a um autor, a uma banda nacional. E pede à Filipa Sousa que faça uma versão de um tema para integrar esse tal disco de tributo. Claro que isto pode estar prejudicado porque, enfim, há aqui duas versões que tem aqui no seu disco que eventualmente cairiam muito bem nesse tal tributo. Mas, pronto, deixamos a escolha para si. Quem é que gostaria de homenagear e com que tema é que o faria? Ainda mais complicado. É que já não foi fácil escolher estes dois temas para o disco. Mas e podemos dizer-los já. Estamos a falar do teu poema e o meu amor, meu amor. Portanto, sim, esse sim. Seria um. Então, eu vou dizer o tema que eu inicialmente gostaria de ter gravado e que depois deixámos fora, por pronto, já não. Por termos, em termos de depois de arranjo, não cabia. Que é o Silêncio e Tanta Gente, da Maria Guinão. Às vezes é no meio do silêncio que descubro o amor em teu olhar. É uma pedra ou é um grito que nasce em qualquer lugar. Às vezes é no meio de tanta gente que descubro afinal aquilo que sou. Sou um grito, sou uma pedra de um lugar onde não estou. Às vezes sou o tempo que tarda em passar e aquilo em que ninguém quer acreditar. Às vezes sou também um sim alegre ou um triste não. E troco a minha vida por um dia de ilusão. E troco a minha vida por um dia de ilusão. Às vezes é no meio do silêncio que descubro as palavras por dizer. É uma pedra ou é um grito, é um amor por acontecer. Às vezes é no meio de tanta gente que descubro afinal para onde vou. E esta pedra e este grito são a história daquilo que eu sou. que tarda em passar e aquele em que ninguém quer acreditar. Às vezes sou também um sim alegre ou um triste não, e troco a minha vida por um dia de ilusão, e troco a minha vida por um dia de ilusão. Da gente, Maria Guinão. Pronto, como vê, passou a fase dos desafios. Agora bem, está numa zona que é precisamente a zona de Albufeira e quase meio do Algarve, e onde seguramente, em termos de espetáculo, apanha uma multiplicidade de nacionalidades. Quando está a cantar, e agora até a apresentar este disco, qual é a reação que efetivamente os estrangeiros têm daquilo que lhes vai dizendo e que eventualmente eles até não percebem em termos de daquilo que lhes é dito? Bem, assim, eu sempre tive uma... Como canto muito regularmente para estrangeiros, sempre tive a preocupação de, quando faço espetáculos de fado, de explicar um pouco daquilo que eu estou a cantar, explicar um bocadinho da história daquele fado, e tento criar um espetáculo dinâmico em que alterna entre músicas mais calmas, fados tradicionais, uns fados mais mexidinhos, para permitir também essa interação e que as pessoas percebam, e também os ensino a cantar o Esteira a Lisboa e o canto fado, por exemplo, para que haja uma maior interação. E de facto as reações são boas, porque as pessoas vão muito, muito agradadas, porque conseguem de facto perceber um bocadinho daquilo que nós estamos a cantar. E sim, as reações são, por norma, são boas. Albufeira tem na sua história, pescador que enfrenta as marés, muita vida salgada perdida, tentando a sorte no convés. Senhor, alumia o caminho dessas ondas para não se perder, e em oração eu te peço, na alvorada os queremos rever. Nossa Senhora pelas redes, se erguem alto em tua oração, pedem calma no mar turbulento, para trazerem aos filhos o pão. Ó Senhora, hoje é o teu dia, aqui estamos em vosso louvor, e pelo mar vamos contigo, te adorar com todo o esplendor. Nossa Senhora adorada, aqui devíamos rezar, protege o nosso caminho, quer em terra, quer no mar. Olhos dos pescadores, nos barcos te vamos levar, e com seu barco de madrugada, o mar está calmo, não vai sozinho, vai com a nossa Ora, eis que a Filipa Sousa não só canta e encanta, como também se dá ao trabalho de querer escrever as suas letras. Algumas. Enfim, mas a pergunta que vai é, era algo que já era natural ou de algum modo houve que criar uma rotina para que este disco pudesse ter também as suas letras? De algum modo teve que se sentar para ter um quanto de inspiração e outro quanto de transpiração? Eu, quando escrevo as coisas, não sou de escrita fácil, se assim se pode dizer. Portanto, é mais de transpiração. Sim, as coisas saem. Esse tema, Nossa Senhora Dourada, já tinha sido escrito há uns 3 anos, quando eu cantei nas festas da Nossa Senhora Dourada, aqui em Albufeira. Uhum. E eu, na altura, eu queria cantar um tema alusivo à Nossa Senhora, que não existia. E, entretanto, na noite antes do ensaio geral, eu acordei, era 3 da manhã, e eu acordei com a letra na cabeça, com a melodia, e pronto, estava ali a música. Mal, então tem muito mais de místico do que de transpiração. Pois não sei, aquela foi mesmo assim uma situação um bocado estranha, porque acordei ali com umas ideias e a letra fluiu completamente. Outras situações, que eu fui no caso do concurso em São Romão, não é? Em que eram canções inéditas, tínhamos que enviar a música depois da manhã. Então nós escrevíamos hoje para gravar amanhã para enviar no último dia. Era um pouco por aí, também sob pressão as coisas saíam. Mas acho que a maior parte das pessoas trabalha assim melhor sob pressão, não é? Por isso. Muito bem. Pois bem, temos aqui então esse ensejo para este disco. E há pouco disse que, pronto, alguma coisa ficou de fora, e a pergunta que eu faço é a escolha, por exemplo, do meu amor, meu limão da amargura, e no teu poema, foi algo que foi fácil, ou melhor, havia um conjunto grande de temas que gostaria de ter versão, ou estes para si eram evidentemente aqueles que não queria deixar de ter no seu primeiro disco? Não, de facto, isto nem estava pensado. Eu sempre tive a ideia de gravar pelo menos uma ou duas versões desde o início. Não fazia ideia quais, e quando de facto nos debruçámos sobre isso, este foi no teu poema, foi um dos temas que me veio à cabeça, porque eu sempre gostei muito do cantar, não tinha razão nenhuma especial, não o tinha em mente, simplesmente surgiu e eu disse, olha, gosto muito, ok, vamos fazê-lo. E o meu amor surgiu depois, já na fase final do disco. Um dos temas que eu ia gravar, achei que quando estava a gravar não me estava a soar bem, por assim dizer. Achei que não trazia nada de novo ao disco, em relação ao que já estava feito para trás. E depois começámos a pensar o que é que poderíamos colocar ali. E eu disse, olha, eu acho que poderíamos colocar um fado. Talvez ir buscar qualquer coisa da Amália para vincar um bocadinho mais o fado neste álbum. E pronto, Meu Amor, Meu Limão da Amargura é um dos temas da Amália que eu mais gosto de cantar. E pronto, foi... Ficou logo. Assim que falámos nele, ficou. Meu amor, meu amor, meu corpo em movimento, minha voz à procura do seu próprio lamento. Oh, enquanto frontwoman de outras bandas, destacamos aqui o Almoraria, para além de Gato Malvado Ensemble. Mas o Almoraria, enfim, também aqui passou na Boa Nova. A pergunta que eu tenho para si, contista, o que é que ficou de Almoraria para este disco e para aquilo que é hoje em dia a Filipa Sousa? Assim, os Almoraria foram o ponto de partida para tudo, para os maiores palcos, principalmente, não é? Toda a experiência de palco, a maior parte dela foi adquirida com os Almoraria, e claro, trago em mim muito de Almoraria. Foi aí que eu comecei no fado mais a sério, não é? E trazia para trás tudo o que eu já cantava antes, não é? Por isso acho que uma coisa levou à outra, e pronto, faz parte do crescimento. No teu poema existe um verso em branco e sem medida, um corpo que respira, um céu aberto, janela debruçada para a vida. No teu poema existe a dor calada lá no fundo, o passo da coragem em casa escura. Bye. existe a esperança acesa atrás do muro. Existe tudo mais que ainda me escapa. E um verso em branco à espera do a escolha depois das letras e das músicas, enfim, no momento dos casos aqui dos temas que são originais, de onde é que foi também os convites que fez, por exemplo, para o Tiago Torres Silva, para o Pedro Silva Martins, enfim, para o Pedro Granger, enfim, de onde é que surgiu a ideia de serem estes os autores a convidar? Bem, inicialmente nós tínhamos isto num patamar mais baixo, por assim dizer, e começámos a enviar as maquetes para alguns letristas. E eu nessa parte eu estava um bocadinho reticente e eu olhava para as letras e disse, está bonito, mas eu não me identificava com a escrita ou não gostava depois ao cantar da sonoridade das palavras e então houve ali uma situação ou outra que o Walter disse, olha, eu tenho aqui outros contactos, é muito difícil trabalhar com eles, ou seja, que eles tenham disponibilidade, que eles aceitem escrever. Mas o tentar não custa, não é? O não é garantido. Exatamente. E então daí depois partimos para os contactos com o Pedro da Silva Martins, o Tiago Torres da Silva e o Paulo Abreu Lima, o Carlos Leitão também. Uhum. E o Pedro Granger fui eu que contactei, porque conhecia da altura dos festivais, da Eurovisão, um grande amigo meu. E quando de facto me lembrei assim, mas o Pedro também escreve. E então contactei e ele na hora enviou-me. Ao fim de 2 horas eu tinha no e-mail a letra feita, por isso. Felizes acasos e felizes contactos, não é? Sim, sim. Todos os contactos que fiz, eles felizmente gostaram das maquetes e foram impecáveis. E aceitaram escrever. Aliás, o Paulo Abreu Lima acabou por assinar 3 músicas. O Pedro da Silva Martins assinou 2 temas também. Completamente diferentes. Por isso foi uma boa surpresa. que seres bom companheiro. Propósito completamente diferente. Ora, começámos aqui a falar sobre o single, o Há Lá Coisa Bem Melhor. E a pergunta que vai também a ver com isto é talvez o tema mais entusiasta do disco. E que capta, pela maneira até como as coisas são ditas, capta o teor daquilo que lhes é dito. Um bocadinho em tom também de brincadeira. A escolha do tema para single, enfim, quem é que ouviu para escolher e porque é que se pegou neste tema para anunciar o disco? É assim, a escolha enquanto single foi ainda só tínhamos a parte musical que nós estávamos a gravá-la e entretanto depois fizemos uma pausa para o jantar e quando voltámos andavam os músicos todos a assobiá-la. E eu assim, bem, isto é bom sinal ou não? Não, é bom sinal, fica no tema, o tema fica na cabeça. E eu assim, olha, então acho que temos o primeiro single escolhido. E foi um pouco por aí. Depois, quando pedi a letra ao Paulo Abreu Lima, eu já tinha em mente que aquele seria o single do álbum. E entretanto, eu queria falar de amor, mas não queria aquele amor óbvio que se ouve nas canções, não é? E ele depois veio-me com aquela letra. Eu inicialmente achei muita piada e depois fiquei a pensar, isto é um bocado... Pode ser considerado um pouco interesseiro, não é? Pouco é pouco. Um pouco. Isto pode ser considerado um pouco interesseiro, não sei se quero isto para me apresentar. Mas ao mesmo tempo, isto acho que é, nós, como o Paulo Abreu dizia, isto as pessoas, toda a gente pensa, mas ninguém diz. Claro, isto é muito bonito, amor e uma cabana, eu quero é um amor e uma cabana. Claro, mas se pudermos ter algum bocadinho de conforto e dinheiro traz-me desconforto, não é? Tanto melhor. E então eu vejo isto um pouco como a perspectiva de uma criança que quer brincar com o amigo, mas se o amigo tiver um brinquedo, é tanto melhor, não é? Claro. Muito bem. É uma então arriscámos assim. Isto vem agora em tempo em que a televisão põe as mães a vender os filhos e para diante. Mas enfim, adiante, isso já são outras guerras não sou para aqui chamadas e seguramente cada um de nós terá a sua opinião sobre aquilo que hoje em dia é massivamente vendido em termos de TV. Aliás, é por aí que vamos. Está satisfeita com aquilo que a comunicação social tem feito para mostrar este acreditar? É assim, isto claro que temos sempre as duas versões, não é? Nós gostaríamos sempre de fazer um pouco mais, mas pelo menos o trabalho que tem sido feito até agora, estou satisfeita. Sim, claro, mas vamos lá bater em alguém. Não haverá espaço em TV para mostrar a música. Se há tanto espaço para vender e fazer os first dates, isso tudo, não haveria aqui o espaço para mostrar os telediscos com que vocês também investem. Aliás, há pouco falou nisso e bem desabradamente falou que as coisas custam dinheiro, não é? Quando se investe e depois em canal aberto, se as coisas não forem youtubadas, a verdade parece que fizemos aquilo só para nós. Exato, exato. Tem toda a razão. Ande lá, batem alguém, esteja à vontade. Não, isso não é uma questão de bater, isto acho que é um pouco por modas, mas isto começou os programas dos encontros e agora parece que vem tudo por arrasto e parece que o que está agora na moda é só os programas de encontros. Depois de repente um pega na culinária e é só programas de culinária. Pronto, é um pouco por aí. Exatamente. Enfim, seguimos todos o mesmo diapasão, não é? E a música, enfim, sim, vai ficando... Acho que devia haver mais programas dedicados à música. Uhum. Aliás, eu participei, fui convidada a participar na Antena 1, no programa Viva a Música, uhum. E foi gravado para depois, mais tarde, passar em televisão. Penso que vai passar dia 16. Que vai passar por volta das 5 da manhã. Claro que é uma hora que poucas pessoas estarão a ver. Claro, a televisão para padeiros, não é? Mas sim, muito bem, mas podemos voltar para trás hoje em dia, tem essa vantagem. O concerto irá passar, pronto. Se calhar fazia falta haver programas mais dedicados à música em horários nobres, ou pelo menos em horas mais decentes. Mas não me posso queixar, não é? Pronto, enfim, quero ser boazinha. Pois bem, Filipe. Thank you. deixa que o silêncio se atreva a falar. Não digas o que às vezes magoa. Se a dor não for tão grande que a possa escalar, mas se a dor se transformar em grito, e se o grito se transforma em dor, pede ao infinito que te ensine um grito. Grita. Chegámos aqui à fase final, não quis deixar ir embora sem, aproveitando também há pouco, porque disse de maneira muito clara que as coisas não são fáceis, às vezes dá aspecto que é só dar um pontapé numa pedra e lança-se um disco, não é? Porque as coisas custam dinheiro e por aí adiante. E a pergunta que eu faço, sabem que os discos hoje em dia não vendem, não vendem os seus como não vendem nenhum praticamente, não é? Será por via dos concertos que vai recuperar este seu investimento? E será também nos concertos, que à semelhança como falam aqui os colegas seus, que no final as pessoas querem levar o seu disco para casa? Sim, o que tem acontecido tem sido assim. Eu já tenho tido alguns pedidos através da página do Facebook e mesmo do site, de pessoas que querem o CD, e eu, pronto, acabo por depois enviar, faço o envio do CD por correio, por isso se alguém estiver interessado em adquirir através do site filipasouza.com, tem os contactos para as redes sociais ou mesmo o e-mail, e eu com todo o gosto depois faço o envio do CD, porque neste momento, como diz, não se vendem já propriamente CDs, e estar a apostar numa distribuidora que ainda vai ficar com comissões para distribuir em lojas e não sabemos quando é que vamos receber o retorno desse investimento, É por isso que neste momento está assim. Muito bem. Uma self-made woman. Felipe, foi um prazer falar consigo a propósito deste acreditar. Muito obrigada. Vamos estar atentos o quanto baste para saber por onde anda. Se vier aqui em São Romão, não pode deixar de nos visitar também. E, claro, vamos estar atentos no sequência que queremos saber o que se vai seguir este acreditar. Pronto, e aqui a porta estará sempre aberta. Muito obrigada. Um abraço, obrigado por tudo. Adeus, boa tarde. Vendaval.